Jesus, quando enfim tua luz eu achei, no mundo eu perecia de dor. Mas agora em Cristo eu tudo achei, só em ti, ó Jesus, amor. Quero ver-te, quero ver-te, tua glória e a graça sentir. Quero ver-te, quero ver-te, lá no céu celeste por vir. No poder de Jesus vou orar e lutar, tua graça do céu me virá. Mas Jesus há de sempre comigo estar, para os céus muitas almas ganhar. Quero ver-te, quero ver-te, a glória e a graça sentir. Quero ver-te, quero ver-te, lá no céu celeste por vir. Face a face eu espero e verei meu Jesus, quando em glória das nuvens virá. Face a face alegria no céu eu terei, pois com Cristo pra sempre de estar. Quero